Seção 11 de Orfeu, número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Jorge Luiz. Poemas de Ronald de Carvalho. A alma que passa. Sentido. Fujo de mim como um perfume antigo foge ondulante e vago de um missal. E julgo uma alma estranha andar comigo, dizendo adeus a uma aventura irreal. Sou transparência, chama pálida, ânsia, última nau que abandonou o cais. No alvor das minhas mãos chora a distância, proas rachadas, longes de ouro, ideais, sonho meu corpo como de um ausente. Naufrago e ressurjo dentro da memória. Acordo num jardim convalescente, vago perdido em outros num jardim. E sinto, no clarão da última glória, a sombra do que sou morrer em mim. 2. Legenda. A vida é uma princesa dolorosa no seu castelo de rubis e opalas, tangendo ao poente em harpa silenciosa uma agonia de almas e de falas. Colho de tuas mãos a triste rosa, vida que assombra e sobre mim resvalas. Passas, e em tua sombra onde ar saudosa vagam fantasmas de desertas salas. Vozes perdidas, juramentos a esmo, passos que morrem sobre passos. Sinos acordam madrugadas em mim mesmo. E entre trompas, tambores e metralha, clave, harpas, órgãos, tubas e violinos, a vida e a dor começam a batalha. 3. Gênese. Antes a alma que tenho andou perdida. Foi pedrouço a rolar pelo caminho, topázio, opala, pérola esquecida num bracelete real. Foi caule e espinho. Bronze que a mão tocou, áurea jazida por entre as ruínas de um pais maninho. E refletiu, fatal, o olhar da vida no corpo em sangue de um estranho vinho. Foi casco medieval, foi lança e escudo, foi luz lunar e errante de lanterna, e depois de surgir, triste de tudo, veio para chorar dentro em meu ser a amarga maldição de ser eterna e a dor de renascer quando eu morrer. Fim do poema. Fim da seção 11.